Estúdio Carismático Produções. Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. DJ Júnior Nuclear. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar te gravando em todos os meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai. Canal Festa das Aparelhagens. CDs e músicas grátis. Imbatível. DJ Júnior Nuclear. Santorini. Canal Festa das Aparelhagens. DJ Fabrício, imbatível. Júnior Santorini, criando tendências. MC Biel BH no Pará. Bota nela. Canal Festa das Aparelhagens. Bota nela. Canal Festa das Aparelhagens. Me dê só uma chance, que eu provo merecer você. Eu sei que o seu coração sofreu, mas quem te feriu não fui eu. Deixa eu te falar. Mostrar que vale a pena sonhar. Com nós dois juntos. Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. DJ Júnior Nuclear. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Alô, meu carismático. Chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou.

festa das aparelhagens. DJ Júnior Nuclear. O que tens o teu amor? E vejo como ele te faz feliz. Eu sei bem das batalhas que travarão e que está sério o seu namoro. Mas com Júnior Nuclear. Deixe-me, deixe-me, deixe-me ir. festa das aparelhagens. Como cenas de novela, encontrei você na festa. As luzes eram tão perfeitas, tipo cenas de cinema. Seu beijo tecnicamente era tão perfeito. E o cheiro veio no cangote, arrepio, subiu no peito. Yeah.